de função. De função. De função. Salve, salve, 1, 2, 3. De função. Na fita outra vez. 2000 volts, nego, é o ano. Aumenta o PA, vai segurando. Pode pra quem não dá outra, que é de função. Meu rap é bandido, cê não tem noção. Liga todo mundo aqui, o barato é louco. Agora nós que tá, tiozão. Chapa o coco, entra nessa vibe. Fique à vontade, vitória pros guerreiros. Um brinde à liberdade. Bad meu parceiro, Lorde sem palavra. Saúde, paz, justiça pra minha raça. Valeu pelo respeito, mó satisfação. Agradecido mesmo, ó, de coração. Vagabundo chega assim, com inspiração. Liga nós, demorou, opa, morojão. Malandro é malandro, comédia é comédia. Gambé é gambé. Tô vivo de média, é o certo pelo certo, sem conversa fiada. Eu represento as ruas, é nóis. Rapaziada, aqui ninguém é santo, o juiz é o Superman. E pra agradar, nego tem que pagar bem. Nossa cara é ser feliz, povão da favela. Na moral, sem dar goela. No asfalto selvagem, ninguém tem piedade. Perdão é coisa rara nessa vida, compadre. Eu jogo pra ganhar, perder não tá nos planos. Ei, cara, então vem, seja nosso mano. Salve, salve, bandido choque. Progresso por nós. Aos mestres com carinho, moro? Mano Brau, Dexter, Chicão, vida louca. E aí, Tuá, favela do Vietnã. Salve, Canjica, Dedel. E aí, JB, tamo junto, paz. Fui! A todos maloqueiros da favela e do gueto, que ainda sofre racismo e preconceito. Jardim Elisa Maria, Jardim Princesa e Damasceno, Criolo Rica, Shampoo e Negro, Casa Verde Alto, os irmãos Thiago e Bit, Odete, Dito, Nariz, Bu e Balu, Vila Penteado, antigamente era ruas de terra, hoje é asfalto, Chola, Bochecha, Marrom, Ameixa, Gordão e Naná, é nós que tá. Carumbé, Jardim Guarani, Vila Nova Cachoeirinha, Jardim Peri, pessoa sofrida e desfavorecida eu vejo desse lado aqui. Foi malhado, quebrada forte dos aliados. Boca, André, Cauá, Eixo, Caveirinha e Marcelo Boi. Onde os mano é chapa quente, não deixa nada pra depois. Divinéia, onde os moleque não se esconde, é tenebroso esse bonde. Drago, Drau, Pestinha, Batata, Lama, Cassinho, Tite, Pio e Avertinho. É do Manga Rosa esse dadinho, moleque. Jardim Almanara, ela é elétrica, frenética e danada. Letícia, Maíra, Soraya, Fabiana, Suzy, Larissa, Bruninha, Sheila, Bia, Alessandra, Tainara, Tainá, Filé e Carininha. Pros mano que cola comigo e sabe o que eu penso. Caio, Clebão, Parceiro, Nininho, Batedeira, Beisola, Fefe, Lipão, Tefinho, Paraíba, Dudinha e Tiririca. Aê, Biro, a saudade é uma dor absurda que corrói e machuca. Ney e Vinícius, a vida continua, paz.